Capítulo 102. Oração de um aflito que derrama seus problemas diante do Senhor. Senhor, ouve minha oração. Escuta minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora de minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti. Pois meus dias somem como fumaça. Como brasas ardentes, meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim. Até perdi o apetite. Por causa de minha ansiedade, não passo de pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir. Sou como o pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam. Zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são meu alimento e as lágrimas se misturam com minha bebida, por causa de tua ira e de tua fúria. Pois me levantaste e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido como as sombras que se vão. Vou murchando como o capim. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de lhe mostrar compaixão. Este é o momento esperado. Pois teus servos amam cada pedra de seus muros e estimam até mesmo o pó em suas ruas. As nações temerão o nome do Senhor. Os reis da terra estremecerão diante de sua glória. Pois o Senhor reconstruirá Sião. Ele aparecerá em sua glória. Ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará suas súplicas. Fique isto registrado para as gerações futuras, para que um povo ainda não criado louve o Senhor. Contem-lhes que o Senhor olhou para baixo, de seu santuário celeste. Do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será proclamado em Sião. Seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem e os reinos vierem para servir ao Senhor. No meio de minha vida, Ele me tirou as forças e me encurtou os dias. Mas eu clamei a Ele. Ó, meu Deus, que vive para sempre, não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás, lançaste os fundamentos da terra e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás, como se fossem vestuário, e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos viverão em segurança, e seus descendentes prosperarão em tua presença.